Carolina do Norte, Assaré, Fronteiras, Pio Nono, Caldeirão Grande, né? Toda a nossa região aqui, área de cobertura da Rádio Cidade. A gente deu uma geral ontem nos eleitos, né? A expectativa era muito grande. Para prefeito, todo município faz uma apuração paralela, né? Prefeito já fica sabendo rápido, mas tem a questão dos vereadores. Já 12 horas mais 6 minutos, 12 e 6. Daqui a pouquinho eu vou estar o candidato a vice-prefeito, vereador Irã, já está por aqui, né? Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo também o doutor Solano Feitosa. O Coronel Herman e o João Luiz, né, já enviaram o áudio aqui para o Jornal do Meio Dia. A gente vai já também ouvi-los, né, os agradecimentos. Hoje é dia de agradecimento. 12 horas mais 6 minutos, Tribunal Superior Eleitoral assegura que pane no sistema não interferiu no resultado das eleições, né? Foi só expectativa mesmo, atraso aí de 4, 5 horas de atraso no resultado da eleição. Sarto Nogueira e Capitão Wagner disputam o segundo turno em Fortaleza. Bruno Covas e Guilherme Boulos vão para o segundo turno em São Paulo. Paes e Crivella disputam o segundo turno no Rio de Janeiro. Operação Eleições identifica mais casos de fake news do que em 2016. Eleições municipais enfraquecem Bolsonaro e desafia a esquerda. Essas e outras a partir de agora aqui no Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Os fatos reais da forma como eles acontecem. 12 horas mais 7 minutos, né? Resultados aqui para prefeito na região. Em Aiuaba, o Ramilson Moraes, do PSD, foi eleito com 6.153 votos. O Vitor do Valmir, do PSD, ficou em segundo lugar com 2.155 votos. Em Antonina do Norte, o Antônio Filho, do PDT, foi eleito com 2.476 votos. Dr. Francisco, do MDB, ficou em segundo lugar com 2.010 votos. Em Araripe, o eleito é o Cícero de Deus, Cicinho de Deus, do PDT. Ele teve aí 6.781 votos. O Roberto Guedes, do PSD, 6.223 votos. Em Assaré, o eleito foi o Libório, do PDT. Obteve 7.707 votos. Em segundo lugar, ficou o atual prefeito, Evanderto Almeida, do PSD, com 6.914 votos. Aqui em Campos Sales, o eleito foi o João Luiz. Ele obteve 8.955 votos. Em o Solano, né, obteve 6.212 votos, né? Pois é, o João Luiz terminou com 55 e o Solano com 12, né? Mas se fosse uma coisa nem combinada, daria assim, né? Vereadores eleitos aqui em Campos Sales, o Anderson, né, do PDT, 1.423 votos. Dr. Robson, do Cidadania, 1.097. Genilton, do PDT, 1.007. Ari Feitosa, do PSD, 989. César Costa, do PSD, 981. Professor Felipe Alves, do PDT, 856. Elionete Leite, PDT, 829. Doutor Neto, PDT, 785. Doutora Morgana Fortaleza, do PDT, 740. Dedé Dunharé, do PDT, 686, e Elzinha do PDT, 649 votos. Uma observação, o Decinho do Cidadania tirou 676 votos, né? Mais votado do que a vereadora Elzinha, mas não entrou, ficou aí na suplência, né? O primeiro suplente do PDT é o ex-vereador Vicelmo. Em Nova Olinda, o doutor Ítalo, do PP, foi eleito com 6.400 votos. A Socorro Matos, do PP, teve 3.020. Em Potengi, o eleito foi o Edson Viriato, do PSOL, com 3.457 votos. A atual prefeita, Alisandra Gomes, do PP, teve 2.318 votos. Em Saboeiro, o Marcondes Ferraz, do PDT, foi eleito com 3.461 votos. Antônio do Zé de Lima, né, era o candidato do Perboar Diógenes, do PSD, obteve 3.236 votos. Em Salitre, Dodó de Neoclides foi eleito pelo PROS com 8 mil votos. O Maninho, do PT, obteve 2.429 votos. Em Santana do Cariri, o eleito foi o Dr. Samuel, do DEM, com 4.278 votos. O atual prefeito, o Pedro Henrique, do MDB, obteve 3.324 votos. Em Fronteiras, Eudes, do PSD, foi eleito com 4.205 votos. A atual prefeita, Maria José, do MDB, obteve 3.310 votos. Em Pio Nono, Silas Noronha, do PP, foi eleito com 6.437 votos. O Fanuel, candidato da prefeita, né, foi do PSD, obteve 5.186 votos. Em Caldeirão Grande, no Piauí, o eleito foi o Felipe Gonçalves, do PSD, com 3.085 votos. O Alamilton, do PT, teve 990 votos. Em São Julião, Dr. Samuel Alencar, do PSD, foi eleito com 2.504 votos. A Rufina Isabel, do PT, obteve 2.137 votos. Em Alagoinha, do Piauí, o Jorismar Rocha, do PP, obteve 2.615 votos e o Dr. Pedro Otacílio, do PP, 2.594 votos. Uma diferença aí de 21 votos lá em Alagoinha, do Piauí. Em Vila Nova, do Piauí, o Edilberto Brito, do PSD, obteve 1.246 votos e o Dr. Jerônimo, do PP, 1.200 votos, uma diferença de 46 votos lá em Alagoinha do Piauí. Em Alegrete, a Lila Alencar, do PP, foi eleita com 1.920 votos. O Manuel Filho, do Solidariedade, teve 1.700 votos. Em Marcolândia, o doutor Corinto Matos, do PP, teve 3.209 votos. O candidato lá do prefeito, né, do Chico Pitu, o Guel, do PT, teve 2.704 votos. Em Araripina, o eleito foi o do Raimundo Pimentel, do PSL, 23.350 votos. O Tião do Gesso, do Solidariedade, obteve 19.415 votos. E para fechar aqui a nossa área de cobertura em Ipubi, o Chico Siqueira, do PSB, teve 9.268 votos. Dr. Wilson Filho, do Democratas, 6.806 votos. Né? Então, todo o pessoal aí da nossa área de cobertura, né, que acompanhou com a gente ontem as eleições até quase meia-noite, né, o nosso abraço, nosso muito obrigado pela companhia. E o problema do atraso aconteceu mesmo lá em Brasília. E o Paulo Otarã conta pra gente por que tamanho atraso na apuração das eleições em todo o país. Sete capitais brasileiras elegeram prefeitos neste domingo. 18 delas deixaram a escolha para o segundo turno. Outras 57 cidades voltarão às urnas no dia 29 para decidir quem serão seus prefeitos escolhidos. Estes números representam 60% do total de 95 municípios, onde havia possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano. O processo eleitoral de ontem foi marcado pelas restrições de acesso provocadas pela pandemia, mas também pela pane no sistema eletrônico, ameaça de ciberataque ao TSE e ansiedade dos candidatos pela demora para a mostragem dos resultados. O presidente da Corte Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o problema pontual ainda é passível de investigação. Ele procurou minimizar a ansiedade dos candidatos concorrentes a prefeito e vereador, que tiveram de esperar um longo tempo para verificar se ganharam ou se perderam. Na vida a gente tem que fazer os diagnósticos certos para encontrar as soluções corretas. Nós temos que esperar o relatório para saber exatamente qual foi o problema e aí, se o diagnóstico sugerir que a centralização foi parte do problema, evidentemente a gente deve revisitar. O que nós tivemos foi uma demora. Vamos enfrentar o problema que causou a demora, mas não é de repente se descobriu que está tudo errado, não. Tudo funciona bem e teve um problema específico e uma vez feito o diagnóstico adequado, nós vamos procurar a solução. Até o começo da madrugada, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral ainda sugeriam a existência de uma falha com o processador na divulgação dos resultados aqui em Brasília. O TSE, no entanto, garantiu que isso não afeta a consolidação dos votos. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. Inscreva-se, uninter.com. De Brasília, Paulo Otarã. Mal entendido. Assim, representantes do Instituto Butantan e da Anvisa definiram o episódio que culminou na semana passada com a suspensão temporária dos estudos da vacina Coronavac. Para as duas instituições, tudo não passou de um episódio que não terá relevância no resultado final dos estudos. Para o diretor do Butantan, Dimas Covas, o procedimento teve equívocos já superados. Eu não estou colocando aqui se deveria ter sido ou não interrompido. O que eu simplesmente mencionei aqui foi o fato de que a interrupção foi anunciada ao Butantan pela imprensa. Acabou se criando uma situação até desnecessária. Para o presidente da Anvisa, o caso foi recorrente a procedimentos internos normais para a agência reguladora e que agora estão devidamente esclarecidos. Aconteceu com a AstraZeneca, aconteceu com a Janssen, agora aconteceu com a Sinovac. E vamos lembrar que a da Sinovac foi o menor intervalo das três. Então, se isso, na verdade, tivesse sido tratado desde o princípio como um fato do desenvolvimento vacinal, nós não estaríamos agora tendo essa conversa aqui e a população não estaria preocupada com tudo que está acontecendo. As duas instituições foram sabatinadas e questionadas por deputados e senadores da Comissão Especial de Acompanhamento à Covid-19 no Brasil. No dia em que um grande número de brasileiros foi às ruas para votar, o Ministério da Saúde anunciou que 14.134 novos casos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas. Nos últimos três dias, 379 óbitos foram registrados. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. Inscreva-se, uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran. Agora em Campos Sales, 12 horas mais 17 minutos. Solano acaba de me ligar, já está a caminho da rádio, né? O Irã já está por aqui. Vamos já ouvi-los aqui, os agradecimentos, né? Pela votação muito boa obtida nas eleições realizadas ontem. Mas também já enviaram áudio aqui pra gente, né, de agradecimento, o Coronel Erma e o João Luiz. Vamos ouvir o áudio do Coronel Erma agradecendo também a votação aqui obtida ontem. Bom dia, povo querido de Campos Salles. Aqui quem fala é o Coronel Erma. Estou passando para agradecer de uma forma muito especial a cada um de vocês que nos deu essa vitória expressiva e tão significativa. O povo de Campos Salles aprovou e escolheu a nossa proposta. Garanto que jamais decepcionaremos este voto de confiança. Quero enaltecer a figura do nosso prefeito eleito João Luiz, um rapaz humilde, amigo, capaz e de grande coração, que criei um vínculo forte e muito sólido. Agradeço a meu grande amigo e figura importantíssima nessa eleição, Dr. Valdir Júnior, bem como a sua esposa, a minha amiga Dona Rosalva. O meu agradecimento também ao nosso prefeito Moés Loyola. Agradeço ainda a minha esposa Rosângela e a toda a minha família pelo apoio e compreensão de sempre. Quero ainda parabenizar os candidatos da oposição, Dr. Solano Feitosa e Irã. Parabenizar a todos os candidatos a vereador, que foram verdadeiros guerreiros nesta eleição. Em especial, aos que formaram a Câmara Municipal nos próximos 4 anos. Tenho certeza de que o povo de Campos Salles está bem representado por todos os 11 eleitos. Por fim, parabenizo todos os eleitores que lutaram e conquistaram mais e mais votos. Esta vitória é de vocês. Ao povo de Campos Salles, o meu abraço, o meu respeito e o meu compromisso em lutar todos os dias por melhorias no nosso município. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos os meus amigos de Campos Salles, a todo o povo de Campos Salles. Aí, né, as palavras de agradecimento do Coronel Erma, vice-prefeito eleito de Campos Salles. Vamos também ouvir os agradecimentos do prefeito eleito, João Luiz. Bom dia a todos os meus conterrâneos. Estou aqui para agradecer a forma carinhosa que eu e Coronel Erma fomos recebidos nas residências e comércios de nossa cidade. A expressiva votação que recebemos ontem é fruto da confiança que vocês depositaram em nós. Queria fazer um agradecimento especial ao meu tio, Valdir Júnior Rosalva, pelo apoio incondicional, disposição e determinação durante toda a minha campanha. Agradecer a parceria do Coronel Erma, que se dedicou de forma incondicional. Agradecer ao prefeito Moés Loyola pelo apoio e confiança. A minha esposa, doutora Valônia, por sempre me apoiar e ajudar em todas as minhas decisões. Mas o meu agradecimento especial é ao povo da minha terra, para quem vou me dedicar a cuidar durante os próximos anos, especialmente a população mais carente. Vocês serão a minha prioridade. Parabéns a todos os vereadores eleitos. Vocês irão representar o Poder Legislativo com muita qualidade e muito compromisso. Parabéns também aos demais candidatos a vereadores que não foram eleitos, pelo trabalho e comprometimento. Vocês também são vitoriosos. Parabenizar aos candidatos da oposição, Solano Feitosa e Irã. Ao povo de Campos Sales, o meu muito obrigado. Irei trabalhar todos os dias para buscar melhorias para a nossa cidade. Fiquem com Deus e essa vitória é do povo da minha terra. Aí as palavras do prefeito eleito de Campos Sales, né, o João Luiz. Daqui a pouquinho vamos ouvir também aqui o Irã e o doutor Solano Feitosa, que já está a caminho da emissora. 12 horas mais 21 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. O Sarto Nogueira e o Capitão Wagner vão para a disputa do segundo turno em Fortaleza. Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, vão disputar a eleição para a Prefeitura de Fortaleza em segundo turno. Em discurso, após o resultado, Sarto comemorou e falou sobre possíveis alianças. Além de agradecer a todos que me deram o privilégio de caminhar até aqui com muita alegria, agora convocar aqueles fortalezenses que sonham o mesmo sonho que eu. Aqueles que votaram em mim no primeiro turno, eu quero convidá-los a construirmos mais esse sonho, convidando aqueles que votaram em outros candidatos que repartem comigo o sentimento da democracia, o sentimento de que é preciso garantir as conquistas até então. Os principais municípios cearenses com maior produto interno bruto, como Juazeiro do Norte e Sobral, também decidiram os prefeitos em primeiro turno. Em Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra, do Podemos, recebeu 38,18% dos votos e venceu em primeiro turno, mas não pôde ser eleito. A candidatura dele foi indeferida na semana da eleição pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por ausência de desincompatibilização do cargo de inspetor da Polícia Civil. A decisão ainda cabe recurso. O prefeito e candidato à reeleição, Arnon Bezerra, do PTB, ficou na segunda colocação com 36,2% dos votos válidos. Ivo Gomes, candidato pelo PDT, conquistou 59,23% dos votos e foi reeleito para a Prefeitura de Sobral. Ivo disputou as eleições com Oscar Rodrigues, do MDB, que recebeu 40,77% dos votos. Concorrendo à Prefeitura de Calcaia, os candidatos Naomi Amorim, do PSD, e Vitor Valim, do PROS, foram os mais votados no primeiro turno e vão disputar agora o segundo turno. Agência Rádio Web nas eleições 2020. De Fortaleza, Aline Costa. Informação séria. Jornal do Meio Dia. Ótica Imperial. Há 5 anos servindo bem em Campos Sales e toda a região. Óticas em Nova Olinda, Salitre e São Julião do Piauí. Oferece os melhores preços e formas de pagamento. Além do mais, se você não pode vir até a Ótica Imperial, a Ótica Imperial vai até você. Fone Whats 88 99761 3864, em Campos Sales. Estamos localizados à Rua Valdemar Falcão, 458, próximo à Prefeitura. Ótica Imperial, sua visão em primeiro lugar. Atenção, Campos Sales! Agora, na hora de fazer as suas compras, você poderá contar com as facilidades do Sacolão Avenida Card. O super cartão do Sacolão Avenida. São muitas as vantagens para você, cliente, como aprovação na hora, até 40 dias para pagar. Parcelamos suas compras em até 2 vezes sem juros. Venha conferir! Para adquirir o Sacolão Avenida Card, basta vir até a nossa loja tendo em mãos identidade, CPF e comprovante de residência. Sendo aprovado, você você já poderá comprar a partir do dia 23, na reinauguração do Sacolão Avenida. Ei, não fique aí parado, venha conferir mais essa inovação que o Sacolão Avenida preparou para você. Sacolão Avenida Card. Ah! Os 100 primeiros cartões concorrerá a um fogão. Venha correndo fazer o seu cartão e compre de montão. A grande obra é cuidar da nossa gente. O governo é de todos, é só olhar ao redor. Trabalhando, trabalhando, a gente vai mudando pra melhor. Na infraestrutura, na saúde e educação, é o povo e a prefeitura, com força e união. A grande obra é cuidar da nossa gente. Prefeitura Municipal de Araripe. Prefeito Doutor Giovanni Guedes. Governo de todos. A grande obra é cuidar da nossa gente. Tá no jeito, tá na luz do sol, na força da gente desse lugar. Que cresce, luta e constrói e não para de sonhar. Sabe entre o meu Ceará, que faz acontecer, faz acreditar. Então diz aí, qual cidade que não para, eu vou te falar. Salitre, cidade que inova, cresce sem parar. Salitre que trabalha firme pra frente e vai se destacar. E vai se destacar. É pra mim, pra você, é veloz, é feroz e tá sempre a mil. Tá mostrando a força, o orgulho do trabalhador pro estado e o Brasil. Novas ideias estão fazendo Salitre alcançar grandes conquistas na educação, saúde e em toda administração. Motivos que fazem a gente sentir orgulho de ser salitrense. Administração Salitre de todos. Virou notícia, você tem que saber. Jornal do Meio Dia. Aí na cidade, 12 horas mais 28 minutos, aqui no Jornal do Meio Dia, né? Já por aqui o doutor Solano Feitosa, o Irã, vamos já conversar aqui também dentro do Jornal do Meio Dia. Lembrando, né, que a gente vai tentar conversar aqui com os eleitos e já está agendado para a próxima quarta-feira, né, a entrevista aqui com o Anderson, o vereador mais votado aqui nessas eleições aqui no município de Campos Salles. Conversando agora há pouco, né? O Décio ficou aí por 5 votos, né? 5 votos da coligação teria feito mais um vereador, né, rapaz? Eu vou dizer uma coisa, viu? Enquanto Dodó do Neoclito ganhou na loteria, Décio perdeu o bilhete, né? Premiado, né, rapaz? 5 votos é muito pouco. 12 horas mais 28 minutos aqui no Jornal do Meu Dia. Vai falar primeiro, Irã? Vai falar primeiro? Então estamos aqui com o Irã. O Irã do Quixariú, o vereador Irã do Quixariú, ele que concorreu ao cargo de vice-prefeito na chapa com Solano Feitosa, está aqui hoje para agradecer aos 6.212 eleitores de Campos Salles que confiaram o seu voto. Boa tarde, Irã. Boa tarde, Dom Oliveira, doutor Cristian, meu amigo Solano Feitosa, meu parceiro dos últimos 45 dias, né? Meu amigo Gás está aqui fora, está nos ouvindo. E a toda a população de Campos Salles, especialmente do meu Quixariú, né? Minha terra natal, mas de todos os distritos, né? Distrito de Carmelópolis, Itaguá, Monte Castelo, Poço de Pedra, né? E da região das agrovilas, todas as agrovilas que a gente andou. Cada cidadão que nos recebeu, a gente tem um carinho de agradecer. Não foi o que a gente esperava, mas a gente trabalhou e tem que agradecer cada voto, que cada voto foi importante, acreditou na gente. Esses 6.212 pessoas queria mudança para Campos Salles, né? E a gente deu o que a gente poderia dar, se doar da gente, né? E a gente só tem que agradecer a cada um deles, né? E a minha família, que veio, meu irmão que veio do Rio, a minha mãe, entendeu? E a todos aqueles que lutaram por mim e por Solano para uma Campos Sales melhor, né? Infelizmente, só tem um vencedor, né? E quero parabenizar também ao João Luiz, ao Herman, né? Pela vitória, que o povo queria ele e colocaram, né? E a todos aqueles meus colegas vereadores que conseguiram a reeleição, o Anderson, que mais bem votado, né? Genilto, Elionete, Elzinha, né? Doutor Neto, e ainda Felipe, né? Que é um novato, né? Que entrou agora, e um rapaz que tem um trabalho belíssimo, a gente admira, quero parabenizar ele também, ao meu vereador, que eu apoiei no distrito de Xariú, né? E a todos aqueles também que candidato do meu partido, que não chegaram lá que nem Decinho, né? Por 5 votos, ele perdeu a vaga para César Costa, né? Mas faz parte, né? Da política, né? Então, todos, o Vanderlei, João de Rita, o Germano, a Maiara, né? A Maiara, a Cláudia, o Paulo, Paulo de Carmelópolis, Vanderlei, João de Rita e Selma do Batalhão, né? A todos esses aí, foi importante para a nossa campanha, né? A gente fez um vereador e a gente tem um compromisso de suplente também, dois suplentes vão assumir, Decinho vai assumir 4 meses e o Vanderlei, João de Rita vai assumir 4 meses, né? A gente tem um prazo, então esses vão à Câmara, né? Também, que a gente tem um compromisso na nossa coligação, que esses vão assumir também, né? Vai ter um prazo, mas vamos ser vereador, né? Quero parabenizar também a César Costa e Ari, né? Pelo trabalho, né? E chegaram lá também e a gente tem, graças a Deus, a gente deixou vereadores de qualidade. Já tinha uns e agora entrou outros, novo, que um novo sangue, espero que fazer um bom trabalho aqui na Câmara Municipal para o povo de nossa cidade. Aí, Irã, então, o Irã votou ontem onde? A gente conseguiu o local de votação do Dr. Solano, que era na 56 no MDA, conseguimos de João Luiz, que era no Lions, conseguimos do Coronel Herma, que era na Secretaria da Educação, mas o Irã estava fora de área. O Irã votou aonde hoje? Eu voto na 144, lá na Associação do Sítio Guarani, né? E graças a Deus lá, é o lugar onde meu pai mora, a votação foi ótima pra gente lá, entendeu? 81 votos, a gente tirou 60 votos, 61, e eles 20 votos. Então, o povo do meu sítio gostam de mim e apoiaram com força lá. E graças a Deus o distrito de Xariú, a gente foi vitorioso. Não foi uma vitória expressiva, mas a gente ganhou dentro do distrito de Xariú. Tenho que agradecer o povo de Xariú, que sempre esteve do meu lado, e o que eu pude fazer por ele, eu fiz, e estou à disposição do povo. Ok, Irã. O vereador Irã, do Xariú, né? Ele que foi o primeiro, né, a levantar essa bandeira da oposição ter candidato, né? Sonhou, batalhou e teve aí um resultado, eu diria, expressivo, né? 6.212 votos. É muita gente, né, Irã? Com certeza, é muita gente. Não foi o suficiente, né? Mas é muita gente, né? E a gente tem que agradecer, a gente sabe que não é fácil, mas a população de Campos Sales, esses 6.212 queria mudança, e a gente vai continuar o trabalho e vamos desejar que o prefeito faça um bom trabalho, porque o que a gente queria é mudança na saúde do nosso município, nas estradas, entendeu? Para os mais necessitados do nosso município, né? E hoje já vi o áudio do João Luiz falando que vai lutar pelos mais humildes, espero que ele cumpra o que ele falou no áudio, né? Ele é um jovem, um cara que já tem 2 mandatos de vereador, presidente da Câmara, né? Então, eu desejo toda a sorte do mundo, porque eu quero o melhor para o meu município, né? E é isso que eu tenho que falar para o povo da minha cidade, né? E mais uma vez, abraçar aqui meu irmão Solano, porque foi muito bom essa parceria com ele e a amizade que a gente teve, além que eu tinha uma amizade com ele, agora familiar, e com esse cabo eleitoral todo, esses ativistas que a gente conseguiu, a amizade que a gente entrar, você vai lá no Inharé, uma amizade, você vai no sítio Barro, eu já tinha uma boa amizade aqui no sítio Touro, aí você vai lá na Lagoa do Miguel, você vai lá no Pau Verde, então as amizades que ficam, entendeu? É grande, né? Em todos esses lugares, a gente tem um conhecimento, mas não tem uma amizade próxima, né? Então eu falo para o pessoal da Tatajuba também, que esse pessoal que, Irã, eu vou votar em você, eu acredito em você, a maioria do lugar, mensagem de carinho que eu tenho recebido desde ontem, mesmo após a derrota, né, de estímulo para a gente lutar pelo povo da nossa cidade. Então, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a minha família e a todos meus amigos. E esses que não eram meu amigo, que ficaram meu amigo agora, que é 6.212 que acreditaram no projeto Irã e Solano. Ok. Eu acho que pela primeira vez na história de Campos Sales, três vereadores, né, foram compor uma chapa majoritária, né? Não existia isso antes, né? Foi aquela coisa dos filhos de Campos Sales, aí surgiu aí três vereadores, né, da Câmara Municipal, Solano, Irã, João Luiz, e foram aí representar os filhos de Campos Sales, que realmente foi uma disputa sem agressões, não houve agressão, não houve violência, né? Uma campanha realmente bacana, né? Uma campanha tranquila, né? Só, como se diz, na lábia, no corpo a corpo, tentando convencer o eleitor, né? Com certeza, Dan. Não adianta mais brigas, nem xingamento. O pessoal hoje quer ver propostas, né? Proposta e acreditar nas pessoas. Porque antigamente aquele que falava mais palavrão era o melhor, né? E hoje não. Hoje você tem que ter proposta e o povo acreditar nas suas propostas. Não é só você ter proposta vazias, não. Tem que ser propostas com que ele vê que você tem condições de cumprir, né? O bom da política hoje é isso, né? Que o jovem, hoje, antigamente você chegava na casa do pai, que todo mundo é você. Hoje não. O jovem que influencia o pai a votar. Pai, esse é o melhor nome, esse tem a melhor proposta, esse é que vai fazer a mudança que o nosso município precisa. O bom de tudo hoje é isso. Todo mundo esclarecido, né? Verdade. 12 horas mais 37 minutos. Irã, mais alguma coisa? Irã, acrescentar? Não, eu só quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Gás, que veio do Espírito Santo para dar essa força pra gente aqui, né? A minha mãe, ela tá triste, mas faz parte, né? Minha família é tudo para mim. E quero falar pro povo de Campos Sales que eu vim, a maioria pergunta, Irã, perdeu, tu vai embora? Não, eu vim para ficar perto do meu pai, até o fim dele ou o meu aqui perto, que ninguém sabe quem vai primeiro. Vou trabalhar, eu tenho meu comércio, eu vivo do meu crediário e vou manter aqui na política lutando. Agora tem o meu vereador Robinho, acredito nele, entendeu? Que nem Decinho, que nem em Ari, que nem César Costa, que nós somos o grupo agora, e manter essa oposição aí e o que depender de mim para ajudar eles e a melhorar Campos Sales. Espero que o prefeito eleito faça, o que se não fizer, a gente está na oposição e vamos cobrar, né? Quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que votaram em mim, em Solano, e a todos aqueles que nos ajudaram, né? Não vou falar o nome de pessoas, nem né, de todos os sítios, né? Mas espero que o João Luiz olhe para um sítio que é muito carente, que é o sítio Tigre, Pé de Serra. Eu não conhecia, mas o Tigre eu já conhecia, Pé de Serra não. É um pessoal muito carente, que olhe, coloque água para essas comunidades. A comunidade do Touro precisa de água, entendeu? A comunidade ali nas Queimadas, onde mora o seu Tetel, ali precisa de água, fácil para colocar água lá, tem caixa d'água. Então, olhe para essas comunidades, água é vida. Então, eu espero que ele lute pelos mais necessitados, que esse hospital saia, entendeu? Que coloque as ambulâncias que irão conseguir para o Xaripe e para Carmelópolis. Não é para mim, não, é para o povo. Quem necessita é o povo. Irã não precisa de ambulância, não. Quem precisa é o povo da minha comunidade. Então, espero, vou conversar com ele pessoalmente depois, sexta-feira a gente vai se ver na Câmara, e vou pedir a ele que ele coloque, já que Moés quis me perseguir, não colocando, mas ele está prejudicando a mim, não. Ele está prejudicando ao povo do Quixariú, o povo de Carmelópolis, o povo das Agroveiras, o povo do Barão, a toda a comunidade do sítio que necessita. Então, agradeço a todos. Primeiramente a Deus e a todos. Muito obrigado, Dan. Obrigado, Crista, pelo espaço aqui na rádio. Obrigado, meu amigo Solano. Espero a Deus que a gente continue nessa luta na oposição, fazendo o nosso trabalho. Ok, Irã, aquele abraço para você, né? Parabéns aí pela excelente campanha que vocês fizeram. 12 horas e 39 minutos, eu faço uma paradinha só para tomar água e a gente já volta conversando com o doutor Solano Feitosa. Jornal do Meio Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Se o carro quebrou, se a moto enguiçou, não se desespere, uma dica eu dou. Vai lá na Dragão, você vai gostar. Peças e serviços, tudo num só lugar. Pode ser revisão, pode ser manutenção. A Dragão com certeza sempre tem a solução. Total garantia em tudo que faz. Tem retificar de motores e muito mais. Vem pra Dragão. Vem. A melhor opção. Vem pra Dragão. Atendemos Campos Sales e toda a região. A Dragão é moto. Autopeças, Autopeças e agora também retífica de motores. Seja qual for o problema do seu veículo, a Dragão resolve. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitada, pronta para lhe atender. Quer peças, acessórios e serviços com garantia total? Vem pra Dragão! Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 16, saída para o Iguatu, em Campos Sales, Ceará. Ótica Imperial, há 5 anos servindo bem em Campos Sales e toda a região. Óticas em Nova Olinda, Salitre e São Julião do Piauí. Oferece os melhores preços e formas de pagamento. Além do mais, se você não pode vir até a Ótica Imperial, a Ótica Imperial vai até você. Fone Whats 88 99761-3864. Em Campos Sales, estamos localizados à Rua Valdemar Falcão, 458, próximo à Prefeitura. Ótica Imperial, sua visão em primeiro lugar. A Autoescola Principal, com sede em Campos Sales e unidades de atendimento em Salitre, Araripe, Potengi e Antonina do Norte, informa o retorno dos serviços de habilitação, com inscrições abertas para novas turmas em todas essas cidades, seguindo as normas de segurança e proteção à saúde. Estamos preparados para realizar seu grande sonho de aprender a dirigir. Os irmãos Tiago Souza e Fábio, juntamente com todos os colaboradores da Autoescola Principal, expressam o sentimento de gratidão aos clientes, amigos e parceiros pelo apoio e carinho recebido durante o período de paralisação. Estaremos sempre à disposição da nossa gente, oferecendo informações e conhecimentos atualizados para garantir um trânsito seguro. Para falar com a Autoescola Principal, é só ligar 3533-1803 ou chamar no WhatsApp 993-00-0393. Também estamos no Instagram e Facebook. Autoescola Principal. Seu sonho de aprender a dirigir começa aqui. Nossa prioridade é salvar vidas. E elas estão sendo salvas em todo o Ceará. Ao todo, foram criados 2.833 leitos hospitalares para atender pacientes com o coronavírus. Desse total, 961 são leitos de UTI. Todas as regiões do Ceará com acesso a UTIs contra o coronavírus. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Quer comprar barato todo dia? Então chega bem pra cá. Economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, aqui você vai economizar. Alimentos, bebidas e cereais, frutaria, padaria e muito mais. Tem açougue com carne de primeira, perfumaria, produtos de limpeza, variedade, qualidade e muito mais. Pronta entrega, atendimento é bom demais. Mercantil Bulandeira, venha economizar. Mercantil Bulandeira, economia no seu bolso, qualidade no seu lar. Mercantil Bulandeira, Rua Pereira Filgueira, número 266, bairro Batalhão, 9204-2562. Organização Fábio e Janaína. Jornal do Meio-Dia. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Já 12 horas mais 44 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia, né? Como nós anunciamos, estamos aqui com o doutor José Solano Feitosa, vereador, né? Concorreu aí às eleições na coligação PSD, Cidadania, DEM, PP. Tinha mais alguém? Ah, era esse, né? Tá aí, concorreu e obteve aí a chapa Solano Irã, 6.212 votos de oposição. Doutor Solano, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui hoje, na segunda-feira, um dia após as eleições, para agradecer a todas as pessoas que confiaram na sua proposta. Caro amigo Dan, meu cordial boa tarde. É motivo de alegria sempre que volto a falar nos microfones da Rádio Cidade de Campos Sales. Eu que, como você sabe, sou fã do Rádio AM e sempre que posso estou a escutar. Cumprimentar aqui o companheiro de chapa Irã, companheiro esse que nós dividimos essa caminhada durante aí esses derradeiros 60 dias, amigo leal, cidadão decente, do bem, cara bem intencionado, sempre pensando no coletivo. Cumprimentar também o amigo, o colega advogado Dr. Robson Miranda, aqui presente nos estúdios da rádio. Cumprimentar todos aqueles que nos escutam nesse instante. Dan, eu quero também aqui agradecer a todos os candidatos, a vereador, a vereadora. Nesse instante, parabenizo a todos os vereadores eleitos, sobretudo os vereadores da nossa coligação, o Dr. Robson, o Ari, o César Costa, e peço a Deus que possa dar sabedoria, discernimento aos mesmos e que eles possam desenvolver um bom mandato de vereador. Quero aqui agradecer aos meus familiares no sentido amplo. Acho que nunca a família Feitosa se uniu tanto em torno de um projeto político, em torno de uma eleição. Agradecer a minha mãe, Dona Ceci, essa que cuidou tão bem de mim nesse período. Agradecer aos meus irmãos, a todos indistintamente, todos vieram, os que moram aqui trabalharam muito arduamente, e os meus irmãos que moram fora do município, todos vieram me visitar, passar o dia da eleição comigo. Agradecer aqui aos meus filhos, a Ingrid, a Isabela, o Ari, todos também estiveram comigo nesse período, a Isabela por menos dias, por morar em Recife. Agradecer a Lourdejan, você também foi uma guerreira aí nessa batalha. Agradecer a coordenação da campanha, não vou citar nomes, porque a gente às vezes, ainda aqui na ressaca da campanha, pode esquecer o nome de alguém, mas todos também foram guerreiros, trabalharam muito e arduamente. Agradecer a assessoria jurídica, a doutora Pâmia, a doutora Carol, ao Rodrigo. Agradecer a assessoria contábil, o senhor Francisco, a todos os assessores políticos, aos ativistas, aos colaboradores. Agradecer aos amigos e amigas. Agradecer aos simpatizantes e agradecer especialmente ao Dr. Paulo Ney Martins, esse homem público da melhor qualidade. Agradecer a você, Dan, agradecer a Sunshine, ao Júnior Moreno, que sempre estiveram do nosso lado por ocasião da gravação dos nossos programas, né? Dizer que me encontro absolutamente sereno, tranquilo. Se tivesse sido vitorioso, devo dizer que a euforia não seria das maiores, e em não tendo sido vitorioso, mas me sinto completamente tranquilo, sei que combati o bom combate, dei o melhor de mim, reconheço no Irã e em todos os candidatos a vereador e a vereadora, na coordenação da campanha, em todas as pessoas envolvidas na nossa campanha, que todos também combateram o bom combate, trabalharam diuturnamente e deram o melhor delas na busca da vitória. Dizer que a nossa campanha foi uma campanha muito bonita, uma campanha organizada, uma campanha sem incidentes, uma campanha respeitosa, uma campanha propositiva. E ganhar ou perder, caro amigo Robson, faz parte do jogo, né? Então, repito, que estou sem nenhum abalo emocional, a consciência é extremamente tranquila e o cansaço é mais físico, por conta talvez do déficit de sono e de tudo, do cansaço mesmo da jornada. Devo dizer aos meus conterrâneos de Campos Sales, aos ouvintes da Rádio Cidade, de que continuarei na política, mesmo sem mandato, até porque acredito que devemos fazer política no dia a dia. E permanecerei, sim, como um militante político ativo no nosso município. Acho que dessa eleição o meu patrimônio político ele evoluiu, permanecemos com uma cadeira na Câmara Municipal de Campos Sales. Desta vez, o assento sendo do meu filho, o Dr. José Ari de Souza Solano Feitosa, a quem eu desejo toda a sorte do mundo e agradeço por ter sido também parceiro nessa caminhada, né? Enquanto oposição, nós crescemos também, nós tínhamos apenas 2 vereadores na eleição passada, lograram êxito nas urnas. Nesta eleição, fizemos 3 vereadores, andamos muito próximo de fazer o 4º vereador, e aqui lamento muito o insucesso do amigo Dercinho, porque sei que ele trabalhou muito, batalhou muito por esta vaga, mas esses tropeços da política fazem parte de quem nela milita. Um abraço, Dercinho, e que Deus te abençoe, meu irmão. E digo também que eleição para mim é página virada, desejo boa sorte aos vencedores, e a minha reflexão é de que quem ganha comemora e governa, quem perde se recolhe, respeita a comemoração do vitorioso, e a partir de 1º de janeiro, quem perdeu vai fazer oposição. E eu estarei fazendo esta oposição. Sociedade de Campos Sales destinou ao João Luiz a cadeira de prefeito e destinou a mim a oposição. E nela permanecerei. Nunca fui um político carreirista, nunca fui um político oportunista. Pelo contrário, já ocorreu de estar no palanque de um candidato a prefeito, me eleger e elegê-lo e, posteriormente, sair do conforto de uma bancada de situação e ir para a oposição. Caminho este que raríssimos homens públicos nesse município e na política nacional têm coragem de fazer. De sorte que combati o bom combate, enfrentei um prefeito bem avaliado, enfrentei um bom puxador de votos, enfrentei uma máquina pública que foi usada de forma desbragada, né? E mesmo assim nós tivemos uma campanha competitiva até os últimos dias. Ontem foi uma eleição em que ficou flagrantemente visto a boca de urna desenvolvida a favor do candidato da oposição, o uso da máquina, né? O abuso do poder econômico, o abuso do poder político. E a minha mensagem de mudança, Dan, ela foi recepcionada por muitos, mas, infelizmente, não pela maioria. A maioria preferiu ceder novamente aí aos encantos de algumas propostas nada republicanas e que acredito eu que não vão se confirmar. Mas isso, como eu já falei, faz parte do passado. Não adianta você remoer nada do que foi a campanha. Me sinto, após essa eleição, como me sinto na vida, um homem decente, honrado, trabalhador. O meu patrimônio ético, o meu patrimônio moral não foi abalado em nada, não ofendi ninguém, não desrespeitei ninguém. Saio com 2 amigos a menos, pessoas que de forma desrespeitosa atacaram a mim e a minha família. Mas isso vou deixá-los lá no cantinho deles, não tenho ressentimento em relação a isso, não sou uma pessoa de remoer ressentimentos, quem remoe ressentimento ofende a si mesmo, mas ampliei muito o número de amigos, né? E isso me deu bastante conforto. Repito, estou completamente sereno, tranquilo, sem nenhum abalo, vida que segue em frente. Devo descansar aí por uma semana e em seguida retomar as minhas atividades de advogado, né? E concluí o meu mandato de vereador até o dia 31 de janeiro, exercendo com a mesma qualidade que eu exerci até aqui, fiscalizando, cobrando, defendendo o povo de Campos Sales, defendendo o município de Campos Sales, né? Essa que vai ser a tônica da minha vida daqui para o dia 31 de dezembro. Né? Agradecer por demais aos 6.212 eleitores que assimilaram as nossas propostas. Né? Não foi a maioria que observou, nós tínhamos excelentes propostas para gerir o município de Campos Sales. Não é fácil você enfrentar uma campanha como a que nós enfrentamos, enfrentar a máquina do município, foi uma luta de Davi contra Golias, investidas em nossos candidatos, às vezes investidas inescrupulosas, do tipo perguntando qual é o seu valor para mudar de partido, o que é que você quer, né? E tantas outras coisas, né? Às vezes ataques a mim, à minha família, mas isso tudo faz parte da política, e página virada, o olhar e agora por diante é para um outro horizonte. E agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora da Penha, reiterar os agradecimentos à minha família, aos meus amigos, aos companheiros de jornada e ao povo da minha Campos Sales. O meu muito obrigado, estou aqui o seu inteiro dispor para qualquer pergunta, inclusive do ouvinte. Estou ao seu inteiro dispor, meu irmão. Solano, a gente está vivendo um novo normal com essa pandemia, né? Uma campanha que não teve comícios, que não teve grandes encontros, né? Como foi fazer uma campanha sem as táticas usadas antigamente, que era reunir todo mundo numa praça, falar para que todo mundo pudesse ouvir suas propostas? Esse ano não teve isso, né? Como foi fazer essa campanha totalmente diferente? Verdade, Dan. Esse ano a campanha foi corpo a corpo e rede social, né? Porque não podia aglomerar, né? Você não podia fazer comícios e por aí vai. Mas eu acho que foi uma campanha diferente, foi uma campanha a primeira nesse estilo, mas foi uma campanha tranquila, foi uma campanha boa, entendeu? Tentei me comunicar ao máximo com as pessoas, visitei todos os distritos, fizemos movimentos em todos os distritos. Em todos os distritos nós visitamos praticamente todas as casas, né? Tentando levar essa mensagem de mudança, mudanças na saúde, que a gente entende que é o que existe de pior no serviço público do nosso município, mas se a maioria entendeu por votar no candidato do continuismo, é certamente porque ela entende que os serviços públicos estão bons, inclusive a saúde, né? E trabalhei muito nas redes sociais, todas as formas que eu pude alcançar os meus conterrâneos, que eu pude transmitir a minha mensagem, eu fiz, né? Mas é uma eleição atípica, uma eleição diferente, né? Sem comícios e tudo. Visitei o bairro Guarani casa por casa, visitei o bairro Alto Alegre casa por casa, os bairros Saquinho, a Barragem, Rua do Fuso. Infelizmente, Aparecida é um bairro muito grande, não tive como fazer casa a casa. Mas era do tipo acordar muito cedo e dormir muito tarde. E me doei muito, né? Dediquei muito à campanha. Saio da campanha, acho que maior como ser humano. Sou um ser humano melhor. Na convivência com tantas outras pessoas, essa interação. Cresci e evoluí espiritualmente. Eu acho que sou uma pessoa melhor. Entendeu? Em alguns instantes que a gente, por força do estresse da campanha, se em algum instante alguém compreender que eu me cedei, aqui peço desculpas, peço perdão. Quem me conhece mais proximamente sabe que eu sou um sujeito que, por mais que eu seja incisivo e que a minha capacidade de me indignar com injustiças me tornam às vezes uma pessoa de posições firmes e fortes, inclusive no falar, mas quem me conhece mais proximamente sabe que eu sou um sujeito cordato, respeitador, e tenho como mote de vida ser respeitoso com todas as pessoas, até porque eu sou exigente ao cobrar o respeito das pessoas em relação à minha pessoa. E para que eu seja assim exigente, obviamente que dentro dessa via de mão dupla, tenho que respeitar todas as pessoas. Agradecer muito, mas muito. O meu maior sentimento nesse instante é de gratidão. Gratidão a todas as pessoas. Gratidão a Campos Salles, tá entendendo? Gratidão até às pessoas que não votaram comigo. Sei que algumas deixaram de votar comigo por motivos políticos, por deverem favores a outras pessoas. Eu acho até que algumas tinham vontade, né, o desejo de votar comigo, mas infelizmente tinham esses compromissos. E a gente respeita. E a gente respeita, sobretudo, a voz das urnas, né? Muito embora, caro Dan, caro povo da minha Campos Salles, foi uma disputa em que não existia a paridade de armas. Eu não tinha as mesmas armas do meu adversário. Eu não tinha uma máquina pública, eu não tinha os recursos financeiros que ele dispunha, eu não tinha a estrutura que ele tinha. Mas dentro daquilo que foi possível ser feito, eu fiz, e me sinto, enquanto homem, enquanto cidadão, um vitorioso. Um vitorioso por ter feito um enfrentamento a um grupo de políticos que tem gente séria, que tem gente honesta, mas que tem também políticos velhacos, carreiristas, e que buscam perpetuar-se no poder a todo custo. E que Campos Salles conhece a minha história política e conhece a história política de todas essas pessoas. Enfrentei políticos que, para eles, o bem-estar dele e o bem-estar familiar dele fala mais alto do que qualquer interesse coletivo. E eu penso e faço política de uma forma diferente. De sorte que nenhum arrependimento. Se tivesse que fazer tudo novamente, faria outra vez. Conseguimos vitórias como a retirada do sobrinho do prefeito, né? Fato esse que foi confirmado em ações da própria Polícia Federal em Campos Salles, quando realizou buscas no Comitê do 12, quando realizou buscas nas moradas de um secretário de governo, que cometeram crimes para forjar uma situação em relação ao sobrinho do prefeito. Fiz uma campanha tão limpa e tão decente que os meus adversários não ajuizaram nenhuma ação contra a minha candidatura, contra nenhum candidato do nosso grupo. As dificuldades foram muitas, né? Para se ter uma ideia, quando nós estávamos realizando a nossa carreata, que sem nenhuma dúvida, e assim falo de forma absolutamente honesta, ao meu enxergar, ao meu sentir, foi a maior carreata da história de Campos Salles, e com a carreata em curso, eis que houve a intervenção da Justiça Eleitoral no sentido de coibir a realização da carreata. mesmo assim nós realizamos, porque não, era impossível conter aquela multidão e tantas outras dificuldades, né? Mas todas essas dificuldades só nos tornaram uma pessoa mais madura e procurando sempre evoluir. Pude ver o cinturão de miséria que existe na nossa cidade, né? Você vê pessoas, seus conterrâneos, vivendo na miséria absoluta, esse é o termo, né? Pessoas morando em lixões, morando em esgotos. No período da seca, muita terra, no inverno são atoleiros. Vê a comunidade que o Irã falou agora há pouco, se reportou ao sítio Pé de Serra e ao sítio Tigre. Situações em que você... Eu não imaginava, caro Robson, que pudessem no século XXI nossos irmãos viverem num quadro de penúria e de miséria absoluta. Foi levado para lá uma rede de abastecimento de água, onde as contas são exorbitantes, do tipo 120, 130, 150 reais, contas impagáveis para pessoas tão humildes e tão carentes de recursos. Pessoas que mandaram cortar este fornecimento d'água, outras que estão no cadastro de inadimplentes por conta da execução por parte da empresa que fornece essa água. Pessoas pescando piaba para fazer o seu alimento, ingerindo água barrenta sem nenhuma qualidade, num quadro de miséria absoluta que eu acho que 99% de Campos Sales desconhece, e que eu também desconhecia, e que pessoas ainda abusam dessas pessoas, alienando politicamente. E naquilo que o cidadão poderia mais exercitar a sua cidadania, que é o voto, mas essas pessoas, por serem vítimas dessa alienação, permanecem atreladas a algumas lideranças que pouco ou nada fazem para melhorar as suas qualidades de vida, mas as exploram por conta de tão pouco, às vezes, do próprio serviço público, Robson. E essas pessoas, por serem vítimas desse processo de despolitização, ainda agradecem um exame, por mais simples que seja, uma consulta. E de tão puras que são, se acham no dever de pagar estes favores, aspas, com o seu voto, né? Então foi um aprendizado. Eu peço a Campos Sales que visite o sítio Pé de Serra. Eu peço aos vereadores que visitem o sítio Pé de Serra, que visitem parte do sítio Tigre. Eu peço ao futuro prefeito, que ele postou hoje uma mensagem dizendo que vai olhar para os mais pobres, que ele realmente faça. Eu até quando vinha para cá, vinha pensando apenas e tão somente em desejar toda sorte do mundo para o João Luiz. João Luiz, estimado amigo Irã, ele... Ontem era meu amigo, hoje continua sendo meu amigo e, a depender de mim, será meu amigo amanhã e sempre. E eu não confundo as coisas em relação a uma amizade pessoal, caro Dan, e a minha atuação política. Sempre que foi preciso, eu o critiquei, sempre que foi oportuno, eu o elogiei, né? Aí foi feito de tudo nessa campanha. Para se ter uma ideia, o projeto de resolução que majorava o subsídio dos vereadores passou mais de um mês manobras políticas para que o processo, que o projeto de resolução não fosse ser votado, e foi votado apenas aos 45 do segundo tempo, na sexta-feira que antecedia o domingo da eleição. Então, nesse mesmo município pobre e miserável, em épocas de pandemia, eis que os vereadores majoraram os seus subsídios, majoraram os subsídios dos secretários, do prefeito e do vice. Uma afronta a toda a sociedade de Campos Sales. Né? E, como eu dizia, ele ontem era meu amigo, hoje é meu amigo e, a depender de mim, continuará sendo meu amigo. Ontem ele era meu adversário, hoje ele é o meu prefeito eleito, será o prefeito eleito de todos nós e, a partir de janeiro, do dia 1º de janeiro, será o prefeito de todos nós, inclusive meu. Torço para que ele acerte, muito embora, por força da retaguarda política e do conluio entre pessoas que se juntaram para elegê-lo, eu e qualquer cidadão de Campos Sales que compreenda, que faça a leitura correta minimamente, aqui não vai nenhuma expressão de mau augúrio, pelo contrário, desejo o bem para ele e para Campos Sales. Se ele acertar, vai ser bom para ele, para mim, para toda Campos Sales. Mas a gente não vislumbra, porque sendo ele aquele garoto jovem, sem experiência administrativa, eu tenho medo de que ele possa ser engolido por algumas raposas da política de Campos Sales. Vai ser preciso que ele faça um enfrentamento a algumas lideranças, né, que lhe deram conforto político nessa eleição. A começar pelo candidato a vice, que aqui também é leitura política, que tem uma estatura política eleitoral maior do que a dele, e vai querer, vai cobrar a fatura, caro Robson, disso tudo, né? Certamente o prefeito Moésio também vai cobrar-lhe muito, né? E tantas outras pessoas. Nós sabemos o tanto que a máquina foi usada e sabemos também o tanto de compromissos que foram feitos, de empregos e de realizações como forma dele chegar a ser prefeito de Campos Sales. Compromissos esses que muito dificilmente serão cumpridos. Então, se o João Luiz não tiver muito cuidado, eu acho que muito cedo ele vai entrar num processo de desgaste político e de desgaste administrativo. Não por desejo meu, mas é o quadro que eu vislumbro por ser um militante da política de Campos Sales com ou sem mandatos nas últimas 3 décadas ou mais. E por conhecer praticamente todos os atores da política do nosso município. Talvez eu não devesse nem estar tratando disso aqui. Mas desejo a ele toda a sorte do mundo, que ele possa realmente acertar. Às vezes tem um sentimento até paternal em relação a ele. Basicamente isso. Estou por aqui, meu irmão. Suas ordens. Ok, Solano. Aí o povo quer saber. E para 24, o Solano continua com esse projeto? Continuarei um militante ativo da política. Com certeza farei parte da política de Campos Sales. Estarei ativo em 2022 no processo para as eleições de 2022 e em 2024, com certeza. Peço aqui àqueles que foram nossos colaboradores, que foram nossos simpatizantes, que fossem os nossos eleitores, que possamos marchar unidos, os 3 vereadores, sobretudo, Né? Essa é a orientação que vou dar para o meu filho Ari, enquanto seu pai, enquanto guru político, e peço isso ao Robson, peço isso ao amigo César, para que a gente faça uma oposição responsável, não uma oposição xiita, mas não uma oposição raivosa, não uma oposição que destile ódio, não uma oposição que vá no pessoal, mas uma oposição que possa realmente legislar e fiscalizar a gestão. Tive muitas dificuldades, sempre fui minoria na Câmara Municipal, às vezes com meu voto isolado, como foi na derradeira sessão de sexta-feira, eu fui a única voz a se insurgir contra esse aumento dos subsídios, né? E não é fácil você ser vereador em Campos Sales pela oposição. Nós temos uma base do prefeito agora que vai levar 8 vereadores. É bem verdade que alguns vereadores da base, em algumas situações, chegam a discordar do prefeito, mas isso é uma minoria e isso acontece pontualmente. Mas a grande maioria é subserviente, a grande maioria dá esse apoio político de forma incondicional, dizendo apenas sim, sim, sim, não importando qual seja o teor e nem o mérito do projeto, né? Eu acredito que o Robson, que o Ari, que o César vão fazer isso com muita responsabilidade e realmente agir como parlamentares de oposição. Repito, esse foi o local que a sociedade de Campos Sales remeteu-lhes, colocou-lhes na oposição, como tal que possam agir enquanto opositores, opositores leais, se tem lealdade sim até ao seu adversário, mas que sejam leais sobretudo com o povo de Campos Sales. Peço que ajam como Solano agiu enquanto vereador, quando a matéria era de interesse do município de Campos Sales, eu votava a favor, quando era contrária, eu votava contrário. Lamento que muitos dos servidores públicos não tenham recepcionado também a nossa mensagem, né? Fui um ferrenho defensor dos servidores públicos, até por entender que eles formam, constituem o maior patrimônio do município, servidores esses que levaram um tapa na cara da parte dos vereadores da situação. Nós temos servidores que estão há 12 anos sem, eu não digo nem aumento, sem o reajuste salarial referente à reposição inflacionária, né? Mesmo assim, sabendo de que eu fui um defensor da categoria, entenderam por não encampar essa minha ideia de mudança. Mas isso é da democracia, isso cada qual vota como acha que deve votar, como deseja. E todos nós iremos arcar com a consequência dos nossos votos. Quem acertar, se escolhermos bons gestores, bons vereadores, o retorno será positivo. E se errarmos, infelizmente, o retorno será negativo. Solano, a gente agradece demais a sua vinda, né? A eleição foi ontem, eu sei que você está cansado, né? E a cabeça ainda está na eleição, mas a gente deseja muita sorte para você nesses próximos 4 anos, agora como líder da oposição, líder maior, para comandar e para fortalecer o seu grupo, que a gente sabe que quanto maior o grupo, mais chance o candidato tem numa eleição como essa. O grupo é muito importante, né? A gente tinha aí 4 vereadores mais fortes, enquanto lá tinha 10, 12, né? Então, a disparidade no grupo também faz diferença, né? Verdade, verdade. Nós não tínhamos as mesmas armas, né? Nós não tínhamos a máquina do município, nós não fizemos uso de dinheiro público, nós não fizemos uso de expedientes escusos, nós não tínhamos um pilotão de bons puxadores de voto, mas se nós não tínhamos essa quantidade, nós tínhamos muita qualidade, né? E, repito, mesmo sem dispor das mesmas armas, dos mesmos instrumentos, dos mesmos meios, nós fizemos uma campanha muito bonita, uma campanha muito organizada. Eu acho que nós, na convenção, nós fizemos um evento superior ao deles. O curso da campanha, eu acho que nós estivemos durante muito tempo na frente deles. Nós temos pesquisas internas que mostram isso, entendeu? E na reta final houve um derramamento de dinheiro, isso é fato, e o uso desbragado da máquina, né? Temos exemplos de sujeito 10, 12 horas de trator numa propriedade dele, promessas de poços profundos, e serviços públicos lá na região do Irã, de abastecimento d'água que foram feitos nos derradeiros dias, coisas que não teriam sido feitas há 8 anos, tudo com o cunho do político. Ficou difícil por conta disso, eles tinham um grupo político maior, mais recursos financeiros, né? E na reta final conseguiram abocanhar o voto desses nossos conterrâneos que, a maioria das vezes, são vítimas desse processo, né? Essa questão toda. E essas pessoas não estavam atentas à questão da saúde pública do nosso município, não estavam atentas à questão do lixão de frente da sua casa, do esgoto a céu aberto, da sua panela vazia, né? E dessas pessoas aí, elas são vítimas, né? Mas tudo bem, política tranquila. O meu cansaço é apenas físico, falo de coração, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, estou completamente sereno, tranquilíssimo, minha família do mesmo jeito. Espero que os vencedores possam comemorar, é direito deles comemorar, né? Espero que o façam de forma respeitosa, mas a política envolve interesses, envolve paixão, é um mix de tudo isso, né? Mas tranquilo, tranquilo, bola para frente, cabeça erguida, repito, saio com o meu patrimônio de amigos maior, conheci pessoas extremamente decentes, pessoas generosas, fortaleci amizades com pessoas com quem eu não tinha tido a oportunidade de conviver mais proximamente. Tenho certeza que todos os candidatos a vereador, os eleitos e os não eleitos, sabem que eu me doei ao máximo, que eu dei o melhor de mim, que naquilo que eu pude ajudá-los, eu ajudei, né? Combati o bom combate. Ok, Solano, te agradece mais por vindo aqui hoje, segunda-feira, ao Jornal do Meu Dia, ao vivo. Desejo muita sorte para você como líder maior da oposição a partir de agora, né? Você tem essa função de líder, de comandar o seu grupo para que chegue forte em 22 e 24. Obrigado, Dan. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Agradecer aqui a direção da empresa, Dr. Paulo Ney Martins, Dona Tereza, Christian, todos que fazem, a Marilene, todos que fazem a Rádio Cidade, e agradecer sobretudo aos ouvintes e aos meus conterrâneos da minha terra. Conterrâneo da minha terra foi legal, não foi, doutor Ralf? A todos os meus conterrâneos. Um beijo no coração de todos, um abraço forte, e repito, mesmo sem mandato, continuarei sendo um político ativo no nosso município de Campos Salles. Talvez agora até com mais tempo, e com mais experiência, foi uma experiência nova, Eu tinha experiência de 6 campanhas de vereador, mas a campanha de prefeito é algo completamente diferente, né? Um abraço grande, um abraço no Irã, um abraço doutor Robson, um abraço Cristian, um abraço Dan, um abraço todo mundo, nosso amigo Gás, nosso amigo Branco, não vou dizer seu nome porque você pode ser perseguido, meu irmão. E um beijo no coração de todos vocês. Abraço forte. Boa tarde. Abraço, Lano. Né? Amanhã nós estaremos aqui conversando com o Dr. Robson, né? Vereador eleito, né? Vamos estar aqui amanhã conversando. Valeu, Irã. Um abraço. Um abraço, Lano. Um abraço, Robinho. Até amanhã. E a nossa agenda está aí amanhã com o Robson, na quarta-feira com o vereador eleito, né? O atual vereador, o Anderson. 13h25. Na sequência tem Júnior Moreno e o programa Interligado. Rádio Cidade, a companhia que virou mania. Segunda do Barroco, no clima de Black Friday, é só na Zibi, você não pode perder. Roupeiro 6 portas 100% MDF de 799 por 699. Motorola Moto G8 Play de 1.399 por 1.099. Ou 10 de 109,90 sem juros no cartão. Lavadora de roupas 8,5 kg automática Electrolux de 1.499 por 1.299. É imbatível, é sem igual. É a segunda do Papo antecipando os preços de Black Friday pra você. Zini, o melhor está aqui. Está chegando para atender em Campos Sales a especialista em cardiologia, doutora Sami Vieira Simi. Filha de Filhos de Campos Sales, membro titular de cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em ecocardiograma adulto pelo Hospital das Clínicas, Recife, ecocardiograma pediátrico pelo Hospital Português, teste ergométrico, Hospital das Clínicas, Mapa e Holter, atendendo todas as terças-feiras na Clinicare, seguindo todas as orientações de higiene recomendadas pela OMS. Agende já pelo número 99928-7092 ou na Clinicária Júlio Norões 254 no centro de Campos Sales. Doutora Sami Vieira Simeão, cuidando do seu coração. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar sua propaganda, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerte e desta emissora. O grande sonho de toda a família é ter sua casa, é ter o seu lar, receber os amigos e descansar, vendo esse lindo sonho se realizar. Pra construir, pra reformar, a Mega Central Construções é o lugar. Estamos com você pra te ajudar. Melhor preço, muito mais qualidade é na Mega Central. Mega Central Construções. As melhores marcas em pisos, tintas, louças sanitárias, luminárias, churrasqueiras, toda linha elétrica, hidráulica e muito mais. O menor preço, o melhor atendimento e a melhor negociação. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão, cheque ou no crediário próprio. Avenida Francisco das Chagas Arrais, 33, no centro de Campos Sales. Atenção Campos Sales e toda a região Cariri Oeste. A Farmácia Norões continua com as novidades. Além da Farmácia Popular do Brasil, que é uma parceria entre a Farmácia Norões e o Ministério da Saúde, que lhe oferece medicamentos de graça, a Farmácia Norões conta também com os BPMs, que é uma parceria entre a Farmácia Norões e os mais conceituados laboratórios que atuam no Brasil, oferecendo medicamentos com até 80% de desconto. Você precisa de algum remédio? Vá até a Farmácia Norões e veja se o seu medicamento está incluso na Farmácia Popular ou nos BPMs e aproveite bem estas vantagens que só a Farmácia Norões trouxe especialmente para você. A Farmácia Norões fica na rua Valdemar Falcão, 440, aberta das 7 às 22 horas, exceto aos domingos. Recebemos todos os cartões de crédito, fazemos entrega em domicílio, vende cartões das operadoras TIM e Claro e atende aos pedidos de medicamentos pelo Disque Saúde, 3533-1152, 999-615130 e 992-82-1140. Farmácia é Norões, que tem tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Você sintoniza. Você sintoniza. A Rádio Cidade AM de Campos Sales, no Ceará. ZYH636, 630 kHz. Credibilidade e alegria no ar. Entretendo, informando e notificando os fatos do dia a dia de toda a região. Rádio Cidade AM, uma emissora apaixonada por você. Direção-geral Dr. Paulo Ney Martins, mania de fazer bem feito. Rádio Cidade, e você? A dobradinha do sucesso. Cidade. Mestre Moisés. Pela primeira vez na cidade de Campos Sales e região, um dos maiores espíritas da atualidade. Ele tem concentrado todos os seus conhecimentos espirituais em forma de benefício e orientação. Se você é vítima de inveja, dores de cabeça constantes, vícios dominantes, sonhos pavorosos, lado amoroso atrapalhado, demandas ou se está dando tudo errado na sua vida, procure o Mestre Moisés e marque a sua consulta através dos telefones 99459-9310 ou 99975077. Ele tem uma solução satisfatória para qualquer problema espiritual. O Mestre Moisés tem um programa na Rádio Cidade de Campos Sales, de 6h30 às 7 horas. Dr. José Orlando de Albuquerque, ginecologista e obstetra, com residência em ginecologia e obstetrícia, na Maternidade Escola Cis Chateaubriand, Fortaleza, Ceará. Título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasco e curso de ultrassonografia na Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto, São Paulo. Realiza consulta em ginecologia geral, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, biópsia do colo uterino, vulva e vagina e consultas de pré-natal. Atendimento em Araripe às terças e quartas-feiras à tarde, na Rua Jesus Rodrigues da Silva, 101, próximo à Escola Profissionalizante. Contato 88 99454 9360. Atendendo também em Campos Sales todas as quintas-feiras à tarde e nas sextas, manhãs e tarde, na clínica do Dr. Paulo Ney, Rua Zeneias Arraes, 1340. Telefone 88 99427 0708. Doutor José Orlando Albuquerque, sua saúde em primeiro lugar. Tá no jeito, tá na luz do sol, na força da gente desse lugar, que cresce, luta e constrói e não para de sonhar. Salitre, o meu orgulho fica no meu Ceará, que faz acontecer, faz acreditar. Salitricidade que inova, cresce sem parar. Salitre que trabalha firme pra frente e vai se destacar, e vai se destacar. É pra mim, pra você, é veloz, é feroz e tá sempre a mil. Tá mostrando a força, o orgulho do trabalhador pro estado e o Brasil.

Em se tratando de saúde, você pode contar com a farmácia Nossa Senhora da Conceição. Trabalhamos com todas as linhas de medicamentos, aferição de pressão arterial, aplicação de injeção, vários atendimentos que vão de encontro à sua necessidade. Vastas seções de cosméticos, higiene, perfumaria, espaço físico amplo e climatizado. E agora você pode adquirir o seu cartão de crédito Tricard. Faça seu cadastro para apreciação. Seja cliente Fidelidade com o cartão Tricard. Você tem até 40 dias para efetuar pagamento. Cartão Tricard, a mais recente novidade da nossa farmácia. Avenida Francisco das Chagas Arraes, 240, no cruzamento do sinal. Entrega em domicílio 3533-1224 ou 99983-4482. Farmácia Nossa Senhora da Conceição. A farmácia menor preço, qualidade e saúde. Organização Neto. Rádio Cidade, primeiro lugar em audiência. Antenado. Novo. Atual. Deixando você sempre no melhor astral. Tá pintando no seu rádio o programa da hora. Interligado. Se deixe levar. Suas tardes nunca serão as mesmas. A partir de agora. Interligado. Interligado. Olá, amigos, muito boa tarde. Estamos chegando para o nosso programa de todos os dias, o meu, o seu, nosso programa Interligado. Agora há pouco você acompanhou o Jornal do Meu Dia na apresentação de Dan Oliveira. E agora eu vou te fazer companhia até as 4 horas, trazendo muita música boa para vocês aqui na nossa programação. Estamos chegando nesta segunda-feira, hoje, 16 de novembro de 2020, né? Ontem aconteceu as eleições municipais, né? De todo o país. E hoje volta tudo à normalidade, né? Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E a vida continua, não é isso? São 13 horas e 40 minutos. Hoje é lembrado nos fatos históricos e jornalísticos, hoje é lembrado o Dia Internacional da Tolerância. Hoje é lembrado também o Dia da Tradição Oral. Hoje é lembrado também o Dia de Santa Gertrudes e Santa Margarida da Escócia. Liga pra cá, participa com a gente, 3533-1188 ou então 99701-5771. Não quer ligar? Participa com a gente através do nosso TIM, que é o 99701-5771. Tem o nosso fixo, que é o 3533-1188. O nosso WhatsApp ainda está em manutenção, não é isso? Não voltou ainda, tá bom? Então vamos aqui nos telefones do nosso programa. Agora são 13 horas e 41 minutos. Sintonize aí, na melhor. Boa tarde para todo mundo. Sei que você não ama mais ninguém, não quer amar, tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Sérgio Nas Esticado, a melhor repertório do Brasil. Demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz.